Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. De um poema a Tiradentes, mártir da liberdade. Do Caeté à Vila Rica é tudo ouro e cobre. O que é nosso vão levando, e o povo aqui sempre pobre. Foi trabalhar para todos e veja o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Foi trabalhar para todos, mas por ele quem trabalha, tombado fica seu corpo nessa esquisita batalha. Suas ações e seu nome, por onde a glória os espalha. Suas ações e seu nome, por onde a glória os espalha. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar.